mais cedo, com o barulho do baú levando lá quem teve sorte de arranjar algum emprego. Equilibrado, espremido na porta, ora não importa, a vida que é dura. Se eu não me arriscar, amanhã vou tá na rua. Tá certo, o cabra não quer ficar como eu, desempregado, sem moral, sem dinheiro. Acendo um cigarro, ligo o rádio, os fatos continuam os mesmo. Tiro, sangue, morte, dor e desespero. Porra, eu tô com medo, que mundo fuleiro, tá tudo errado. Queria nem ter acordado, saber que quando acordo a morte sempre tá do meu lado. É, antes de ontem eu nem consegui dormir. Qualquer barulho estranho era inimigo pra mim. De madrugada aquela voz autoritária me apavorava. Foi por ali, foi por ali. A matemática do crime era 5 bem armado, menos 4 meninos usando carapuça, picape verde, cabine dupla, filhada. Alvejado, os moleques já estavam gemados, sem defesa ali gritando, de cara pro barro. Foram 4 disparos, um em cada cabeça, os miolos do moleque jogados, todo mundo viu. Não foi em São Paulo, nem muito menos no Rio. Manaus, Zona Leste, começo de abril, foi batizado chacina do brasileirinho. Em 98, irmãozinho, quem foi? Não sei, a mãe não fala nada, deixou na mão de Deus. Temendo represália, ela sabe tá na cara. Civil ou militar, premiados com medalhas, canalhas. Não matou somente o filho, mas o homem da casa. De uma forma ou de outra, com 16, o moleque ajudava. Não esperava pelo pai. O morto vivo entregue a porra da cachaça e mais nada aí. Tava envolvido com droga, tava envolvido com quê? Como se fosse bastante pro moleque morrer. Veja você, polícia e deputado, cheira, mata e rouba, também vai ter que morrer. Agora me diga você, será que eu vim aqui só pra sofrer? Eu sigo meus pensamentos malditos. Agora me diga você, será que eu vim aqui só pra sofrer? Eu não queria isso, mas se for preciso eu sigo meus pensamentos malditos. Agora me diga você, será que eu vim aqui só pra sofrer? Eu não queria isso, mas se for preciso eu sigo meus pensamentos malditos. Agora me diga você, será que eu vim aqui só pra sofrer? Eu não queria isso, mas se for preciso eu cedo. Meus pensamentos malditos. Vida oprimida, eu também tô nessa mira. Queria uma ajuda pra sair daquele buraco, ninguém me tira. Diz que tem 60 vagas ali na obra do DI. Então, corri pra fila, mas dei de cara com mulher, criança, velho, disputando aquele trampo na maior gritaria. Ha, fica com Deus até outro dia. O sol nasce pra todos, mas todos queriam sombra. Naquela fila, em cada rosto abatido, você via sinal de muita luta, miséria absoluta, enfim. Como é que pode um ser humano ser humilhado tanto assim? Não me pergunte não, não consegui nem pagar. Levar a televisão, um objeto que não serve mesmo para nada. Apenas me maltratava quando a fome aumentava, vendo aquela chatice no programa de culinária e esnobando comida com a mesa e as panelas enfeitadas. Ao contrário da minha, cheia de mosca, amassada, encardida e vazia. Eu tô com ódio em demasia. Como se não bastasse, só minha fome não tem água. É um calor insuportável, 7 noites sem luz. Tão querendo me matar, socorro Jesus. Eu quero meu pai, cadê, cadê? O velho foi o único que ainda me ajudou. Mas já faz tempo que o Senhor já os levou. Falou, falou, eu vou fazer o que o sistema me mandou. Eu só preciso de um mano garantido, um carro velho, algumas balas no tambor. O quê? Sei lá pra onde é que eu vou. Gastava o que eu não tinha com bingão, cartão de loteria. Queria que a minha vida mudasse pra melhor logo da noite para o dia. Mas aí, minha sorte nem do céu ela vinha. Era toda ilusão, foi tudo em vão. E ainda vem a solidão. Minha alegria foi embora, Guila. Me deixou com razão, não queria ser viúva de um traficante, nem muito menos viúva de um ladrão. À toa, minhas duas únicas opções. Será? Tava cansado de bancar o otário, oprimido, humilhado, com a mão cheia de calo, enchendo o bolso de um patrão metido, autoritário, que se pudesse me enterrava era vivo. Sem vela, sem caixão, numa vala ou em qualquer abismo. Sinceramente, amigo, eu não queria isso. Mas se for preciso, um dia eu sigo meus pensamentos malditos. Hey, Deus me livre disso. Agora me diga você,